Alô? Alô? Não, sou eu mesma, sou eu mesma, eu sei. Não, é que eu tô de aparelho, entendeu? O dentista colocou um aparelho fixo. É, eu sei que eu sou locutora, isso estraga o meu trabalho, mas é que o aparelho é fixo, entendeu? Não, você pode deixar o seu recado tranquilamente que eu tô entendendo, eu não tô surda, eu só tô com problemas de dicção. Você tá entendendo o que eu tô falando? É assim, ó. Depois do sinal, você segue as instruções básicas da secretária eletrônica. Você diz o seu recado, depois o bip. Entendeu? Você não tá entendendo? Eu não tô sendo clara. Eu vou tentar mais uma vez. Depois do sinal, você diz o recado. Depois o bip. Entendeu? Deixa um recado pra mim que assim que eu puder, eu retorno pra você. Tá? E até lá, eu vou tentar melhorar a minha fala aqui com esse aparelho. Tá bom? Um beijinho, obrigado por ter ligado, viu? Tchau!